só sem ter ninguém, vivo a sofrer, me lamentando, também procurando toda a verdade esquecer. Feliz é aquele que o mundo não viu e a maldade sentiu. Olho para o mundo, fico a imaginar toda a incerteza que a vida nos dá quando se tem que amar. Feliz é aquele que o mundo não viu e a maldade sentiu. Mas quando se quer, sempre se encontra alguém que nos faz feliz, procurando ser feliz também. Feliz é aquele que o mundo não viu e a maldade sentiu.